É, foi uma época que o André era meio respeitado e tal, né? Eu fui com a camisa da Druna lá e só tava lendo o quadrinho europeu. Aí um amigo meu ficava, ô, vai lá, cara, pede um autógrafo pra mim pra eles. Eu falei, ah, cara, não gosto dessa porra de tietagem não, velho. Ah, vai lá, cara, por favor, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu Pra cheguei quem? lá, hã? Pra quem que era? O Roger Cruz. Tava o Roger Cruz, o Luke Ah. Royce. Acho que nesse dia tinha o Mike Deodato e no outro dia tinha o Greg Capullo. Aí, cara, eu cheguei lá e o Luke Royce todo feliz assim, pô, legal sua camisa da Druna, não sei o que. Eu falei, ah, acho que o quadrinho americano é uma bosta, não sei o que, tá. Aí, eu falei, ó, foi mal aí, mas o autógrafo é só do Roger Cruz, tá? Putz. E nem é pra mim, é pro gordinho ali envergonhado aí, tá? Os caras não, de boa, eu falei, não, não gosto dessa porra de chantagem não, acho muito escroto. Aí ele, ah, tá, Aí o mano. Roger Cruz, pro meu amigo Max, os abraços, Joe. Show! Sureira! Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos, o podcast mais louco que pirulito de morfina. E no podcast de hoje, a gente vai falar sobre seriado japonês, que todo mundo conhece dessa forma, ou então como live action também. E na mesa hoje nós temos, como sempre, o Sr. Mou. Oi, Sr. Mou, estou aqui na mesa, como sempre. Temos também, com toda certeza, que um dia nós assinaremos o contrato, o Inferno Infame. E também com o convidado de hoje, que vai acabar não sendo mais convidado, porque vai entrar no lugar do Sorg, se Deus quiser, o Sr. Nexus. Não, o Sorg, eu não tenho nada a ver com isso, tá, cara? aí eu acordo com a boca cheia de formiga aí, ele não sabe por quê, né? Foda, né? É brincadeira, hein, Sorg? Não, o Sorg não tá aqui hoje porque ele sofreu um acidente, não foi isso, Mo? Pô, ele deu. A gente teve raiva, né? A gente teve que sacrificar ele. Foi castração? Foi tudo, a gente castrou e depois a gente teve que sacrificar. Mas ele não foi pra igreja? Que eu vi a foto dele vendendo Bíblia. Eu vi, sério. É que ele castrou ele, ficou no cantinho lá, sofrido, aí. Aí encontrou Jesus. Encontrou Jesus. Aí depois ele foi pro. Encontrou uma feira com. Uma freira com um morcego no peito. E vamos começar o podcast então. Vou começar o podcast então com o Inferno, que é a opção mais velha, não é, Inferno, da gente? Não, é sua avó. Ela não tá participando do podcast. Mas também é velha. Mas também é, claro que é velha, por isso que é minha avó. E aí, o que você quer que eu fale, porra? Não, não fala nada não. Ô, Max, o seguinte, qual que é o Tokusatsu ou live action, alguma coisa assim que você mais lembra? Cara, o que eu mais lembro, assim, é o Ultraman, cara. Que qual mais... dele? Pô, é o primeiro, Ultraman, né, cara? Tem Ultra Seven, tem nada, Ultraman. Aquele que passava... Passava onde? Tá na Manchete? Eu sei que no SBT passava cara, no Spectrum Man. Cara, Ultraman passou em todo o tempo, passava na Manchete. Como é que é? Spectrum. Não, Spectrum Man era no SBT, cara. É, passava no SBT. Passava no Bull. Eu sou uma tarde, Spectrum Man. Era o seu Madruga falando. Então, o Ultraman eu gostava muito porque foi influência da minha mãe. Minha mãe falou, né, desde moleque ela colocava pra assistir Ultraman. E Spectrum Man porque tinha a abertura mais louca tem até hoje, cara, porque a música do Spectraman é muito foda. Mas é o mais antigo que eu lembro, é o Ultraman, cara. Ultraman, Spectraman. Então, porque é, o Ultraman foi reprisado por muitos anos, né, cara? É, o Ultraman tem até hoje no Japão, a família Ultra. Tem, né? Tem. É igual o Kamen Rider. Kamen Rider. É, Kamen Rider já não é mais da minha época, né? Já era mais velho, né? Tem duas linhas de Kamen Rider, né? Mas a gente pode explicar daqui a pouco. O Ultraman, cara, não é que ele foi reprisado muito tempo, porque tiveram vários. É uma família, né, de Ultraman. Tem, é uma família. A família Ultra, né? Isso, ó. Tô mandando até o link pra vocês aí, ó. Um estádio cheio de Ultraman, cara. O Japão é febre até hoje, cara. Guarda pro posto isso aí, cara. Eu vou colocar no posto. Não, é legal, o legal que... Tem, né, aquelas reuniões lá no Japão, né, cara? Tipo, celebração de 20 anos de não sei o que, 30 anos. E aí tem, tipo, um episódio de uma hora com todos os... Olha que os louco, personagens da franquia, né, cara? Isso, eles adoram fazer isso, né, cara? Eles adoram fazer isso. Olha que louco. O Ultraman da primeira fileira, ele tá com a máscara, ele tá segurando a máscara, tá com a máscara na cabeça do Ultra Seven. Olha só, se você reparar. Isso, tá mesmo, tá mesmo. Ele teve vergonha de ser esse Ultraman, cara, coitado. Cadê a porra da foto? Sumiu a merda. Eu passei e não peguei a foto. Cara, então, eu lembro da morte do Ultraman, que eles vão buscar ele lá no acho que vão levar ele pro sol. E o legal do Ultraman é que tinha, de vez em quando, participava o Ultra Seven, cara. Ah, é estrela, é... Quando um Ultraman morre, os outros vêm buscá-lo e levam ele de volta pra galáxia, que é a casa dele. Ah, é? Isso mesmo. Uhum. Isso mesmo. Como é que era o nome do Ultraman, cara? Do corpo, né? Do cara que abrigava o Ultraman. Cara, qual deles? Teve um que morreu. Acho que é o clássico, velho. O que eu olhava, não sei se eram todos iguais, mas o que eu olhava, eles tinham um uniforme de laranja, que... tipo da Aliança Rebelde do Star Wars. Ele mesmo teve história tristona que era o receptáculo, né, do Ultraman. Aí mataram a família dele, mataram o melhor amigo dele, a mulher dele. Né? Aí ele surgiu de morto e o Ultraman veio pra vingar a morte dos parentes dele. É aquilo, né? Os japoneses têm esse negócio de engraçado. Como eles têm uma lógica um pouco diferente da nossa ocidental... Um pouco, então, né? É, um pouco. Pra ser pãozinho. Lógica diferente? Os caras ligam ao contrário, eles mano. Eles botam umas coisas assim... Que pra nós é muito pesado, que pra eles é absolutamente natural, né? Pô, um seriado infantil, né? Você botar um cara perder a mulher e tal. Ele achava que a filha dele tinha morrido, mas acabou que não tinha. Negócio bem pesado. Eu acho que esse negócio de Ultraman ser infantil, acho que é coisa da nossa cabeça aqui do Ocidente, cara. Eu acho que lá no Oriente eles já faziam isso com um público já adulto, cara. Assim, no começo era voltado, tanto o primeiro grande seriado japonês, o National Kid, era voltado para um público, né, mais infantil. Eles sempre tiveram. É que lá a criança é tratada diferente, né? A criança tem uma criação bem diferente da ocidental, né? Então eles, desde cedo, se acostumam a ver essas coisas de forma natural. A própria questão da sexualidade lá também é diferente. É que lá eles levam a sério, né, o lance de criar, de fazer o seriado, né? É, as próprias temáticas também, por exemplo, na questão do Ultra Seven, era engraçado isso, né, porque o Japão tava num boom de crescimento, tava começando a ser a potência que é hoje, tudo lá tinha que ser pro progresso, né, desenvolvimento da indústria e tal. E o Dr. Gore, que era o grande... Do Spectraman. Do Spectraman. Era o grande vilão da série. Era o cara que vinha proteger o planeta, um ser humano. Sim. Foi o primeiro seriado ecologicamente correto, né, cara? O Dr. Gore era ecologista. Ah. É, e ele era o vilão da história, era também coisa doida, né? Na verdade, filha da puta, então era o Spectraman. Spectraman! Como é que é, amor? Ele reciclava, né? Tipo, ele pegava o lixo, coisa assim, e transformava nos bichos, não era? É, ele ficava triste quando via poluição e tal. É bem engraçado. E aquela cara de macaco dele parecia um refugo do Planeta dos Macacos. Era, parecia o He-Man macaco, né? Ah, e a fala clássica, né? Eu vou matar o Spectraman. Não. Ele é uma e ele falava, caras, Max. Spectraman. E ele fazia o sinal do surdo, né, cara? Ele só balançava os braços e o... Meio robô, assim. O macaco com a cota de malha, né, que o cara tinha uma cota de malha. Cara, era bem bizarro, cara. Agora, o primeiro seriado que eu lembro foi do Robô Gigante. Eu sabia que ia falar isso. É, porque é uma série mais antiga que eu cheguei a ver. O National Vision foi o primeiro, mas esse nem na reprise da TV direito. Agora, o robô gigante é aquele que parece uma esfinge, né? Que é cara de esfinge, exatamente. Sim. Muito foda. Muito tosco também, né? Você via claramente que o cenário era criança, via que coisa estranha, coisa tosca. Então, mas era maneiro. A história era mais ou menos igual com esses outros aí, ou enfim? Você lembra da história? Sei lá, não lembro. Eu lembro só da cara dele. Era muito novo, cara. Era um menino que controlava ele? O filho de um cientista? Era um garoto que controlava ele, exatamente. Tinha uma porra dessa assim. Acho que era um filho de um cientista que controlava um robô gigante, uma coisa assim. Ah, procura ali o... Fizeram um anime muito bom, cara. Procura aí um anime do robô gigante que é muito bom, cara. É, o anime do robô gigante é muito legal, cara. É muito bacana. Quem, ô Inferno, quem? O robô gigante é nesse aqui que você tá falando? É. Peraí. Mandei o link aí, ó. Tem o. Tá o Spectrum Man? Não, acho que nesse aí não. Não, esse aí eu não. Ele, o robô gigante ele é tipo uma esfinge, cara. É, tem cara de esfinge, cara. É, tem cara de esfinge. É esse aqui, ó. Blog do robô gigante, bota aí. Aqui, ó, esse aqui, ó. Esse aqui é o robô gigante, ó. Ah, tá. É, igualzinho o anime. É, igualzinho o anime. O anime ficou muito foda, cara. O anime é muito legal. Que eu vi o anime, que eu via um programa que passava na CNT que se chamava Top TV, cara. Era o melhor programa sobre quadrinhos e seriados que existia, cara. É o que falta hoje, né? Pode ser. E eu acho que só passava no Rio, né, cara? Então, quem não morava no Rio, ou não tinha antena parabólica, não via, né? E o anime ficou esse aqui, ó. Ah, eu já vi aqui, é um cientista maluco que cria um robô pra destruir a Terra. Aí esse robô, ele tinha que obedecer a voz da primeira pessoa que ele ouvisse, ele ouviu o garoto. Aí o cientista que fez o robô, se rebelou contra o doidão e fugiu com o robô, só acabou morrendo. Aí o robô só obedecia o garoto. Que muito bom, louco, cara. Né, cara? Ah, muito maneiro esse cara, muito maneiro. Muito louco. E você, moço, você chegou a assistir algum? Porque... Quando você era moleque, a gente já era mais velho e tal, já tinha passado um pouco essa moda, né? Eu peguei ali a finaleira, né? Os últimos, sei lá, dois, três anos da TV Manchete, né, cara? Uhum. Nossa. Que a TV Manchete, acho que foi a precursora dessa invasão nipônica aqui no Brasil, né, cara? E ali na Manchete, putz, eu peguei muita coisa, né, cara? Assim, não só de tokusatsu, como de anime também, que eles passavam muita coisa de anime, né? Uhum. Você lembra do... Qual que é o nome? Que passava toda sexta-feira, era Esquadrão alguma coisa, não? Esquadrão US Mangá? US Mangá. Sei que era o Esquadrão Inspector. Não, era um... Era tipo um... Sei lá, eu não sei o que era aquilo. Se era um programa, não sei o que era. Era um programa. Toda sexta-feira eles passavam uns OVAs, né, cara? Isso. Eu assisti Fatal Fury lá, cara. Sim, Fatal Fury. Cara, assim, a gente marcou muito. A gente viu o Esquadrão Inspector, cara. Não sei se vocês sabem, não sei. Sim, claro. Eu acho que foi o primeiro. O brinquedo do Inspector foi o primeiro antes dos Cavaleiros do Zodíaco a ter armadura, não foi? Ou o Cavaleiros foi antes? É, mas acho que o Cavaleiros era antes, cara. Mas os do Inspector, esse daí da armadura, era brinquedo de criança rica, qual cara. Qual é do Inspector? Tô pegando a imagem aqui, só um pouquinho. Aqueles caras que tinham que a arma deles ia pra qualquer... Não, esse era Cybercop. Não, esse era o Cybercop. Tinha um que voava, tinha o... Era o Biker, o Hiker, o Hiker e o Fire. Isso. Eles passaram na Manchete? Passou na Manchete. Eles lembravam muito o... Qual que era aquele cara policial? Giban. Não sei se eu gostava da desenho. Era o Pirata do Espaço. Pô, mas era desenho. Era maneiro. Tem desenho, eu falei, tem um que é madeira, mas o cara desenha e era trato do espaço. E esse, o boneco desse aí, o Joker, que falou, o boneco de botar armadura e coisa, era o de luxo aqui, né, cara? Só criança rica tinha. Isso, o que eu, isso mesmo. O que eu tinha era o de borracha aqui. Que armadura era de ferro, né, cara? Isso, o que eu tinha era o de borracha. Deixa eu ver se eu acho aqui, mano. Eu tinha até hoje. Eu tenho o de borracha do Hiker até hoje aqui. Eu tenho o bike e o Hiker até hoje. O que, convenhamos, né, Mo? Era bem mais legal brincar com esse de borracha que não ficava caindo na armadura toda hora, né? Não, cara, a gente fala isso porque a gente não tinha. Senão... Cara, pega esse áudio e tira o boneco e coloca você discutindo o que é o melhor, o de borracha ou de ferro. O que eu tinha era o de borracha, aquele. Que armadura era de ferro, né, cara? Isso, o que eu tinha era o de... Era o de borracha. O que, convenhamos, né, Mo? Era bem mais legal brincar com esse de borracha que não ficava caindo na armadura toda hora, né? Não, cara, a gente fala isso porque a gente não tinha. Senão... Ah, eu gostava do de borracha. Olha, meu amigo, aqui no Gisela, do século XV aqui. Mandei pra vocês aí os bonequinhos. Eu tenho esse, o verdinho eu tenho ainda. Puta, eu tenho também. Esse podcast podia se chamar Convenções do Docente. Eu tenho um verdinho, nossa, mas eu tenho um rosa. Eu tenho sabor morango. Não tinha o Inspector sabor morango. Só de uva, né? Só de uva. O Mo, eu tinha esse aí também, só que eu tinha o Biker e o Hiker. Eu não tinha o Fire. Eu nunca tive Fire, né? Eu não tive também o Fire. Vocês lembram do Soul Brain, cara? Eu tenho até hoje, eu tenho o distintivo do Soul Brain. Eu tinha. O boneco do Soul Brain, ele tinha. Aí eu ganhei de aniversário, cara. Eu ganhei o que daí se desmontava, assim, sabe? Dava. Ele não desmontava todo, mas ele era tipo grande assim e tinha, dava pra botar acessório, coisa assim, eu tive ele. Isso é uma bichona! E o curioso é que tinha um personagem nesse seriado, que era o Netfire, o nome dele, e quem fazia ele era o mesmo cara que fazia o Fire. É, então, era uma... No, parece que no final do Inspector, tem um lance lá que o Fire sai, ou ele some, morre, uma coisa assim. Aí eles criam as forças especiais Soul Brain. E depois ele aparece no meio lá da... Sim, sim. Parada então... e se une, né? É. Ele fica com uma roupa igual dessa da menininha aí. Não, era parecida com a do... Com a do Soul Brain, cara. Isso aqui, ó. Só que vermelha, não é? A roupa da menininha está... Era. Do Netfire. Esse de vermelho, eu tenho o boneco dele até hoje. Puta, isso mesmo, cara. É isso mesmo, é verdade. Que era, pô, bem mais legal esse uniforme, hein? Cara, é porque eu não sei, né? Eu tem coisas que eu não via porque não era da minha época. Mas, assim, o que teve mais impacto, eu acho que foi o Jaspion, cara. O Changeman. Ah, eu acho que foi, legal, foi um dos primeirões, né, cara, a sair, assim. O Changeman e o Jaspion, cara. Uhum. Cara, o Changeman eu fui conhecer só depois de velho, cara. Velho, entre aspas, né? É, 18 anos. Changeman na época de infância eu não cheguei a ver. Nem Changeman, nem Flashman. Puta, cara, o Flashman era dois mais legais da hora, cara. Porque eram os dois mais legais, né? Eram as crianças que eram mandadas pra Terra, né? Mas na verdade elas já eram da Terra, né? É, não. Elas foram raptadas, né? Raptadas pra cinco planetas, né? Isso mesmo, isso, cara. Isso mesmo. Isso mesmo. Ela é. E eles foram descobrindo as famílias deles, né? É, quando elas nasceram. Eu sempre achei um pelo saco essas séries. Como é que é? Eu sempre achei um pelo saco essas séries. Eram todas iguais, cara. Não dava nada. É nada, cara. Nada, ah, cara, não. A história do Flashman era bacana, cara. A única coisa que eu lembro dessa época era do Giodai. Mas o Giodai é do Changeman, né? É do Changeman. Cara, mas a música do Changeman é uma das melhores músicas. Cara, qualquer música. Do daquela época era maneiro, cara. Se você pegar a música do Flashman, é maneira. Puta, do Flashman era muito louca, cara. Se pegar cara, a música do Changeman, é maneira. Flashman! E a do Lion Man era maneiro, cara. Nossa, do Lion Man, cara. Cara, eu curti Lion Man. É o bonequinho que eu tenho, esse aí, ó. Eu tenho até hoje aqui. Nossa, o Mou tira foto dos bonecos dele. Não é meu, cara. Quer dizer, esse é o que eu tenho, mas não fui eu que tirei essa foto dele. O Lion Man, cara, eu gostava da história pra caramba, cara. Mesmo sendo meio tosco, eu achava muito... Cara, a história era muito legal, porque tinha um ninja, tinha um templário, apareceu um templário lá do nada. Tinha um flautista lá, que era um cara com um cesto na cabeça tocando flauta. Lembra disso? Puta, eu lembro de alguma coisa assim, cara. Eu lembro que eu tinha um álbum, né? Naquela época, né? Qualquer coisa saía álbum, né? E, então tinham todos os sentais, assim, todos os... Ó, antes ele era assim, ó. Ele era bem escroto assim, ó. Aí depois... Não, o Nexo só manda link gigante, né? Ah, pô, é o que eu pego. É que ele é vagabundo. Ele não põe lá em cima direitinho. Ele manda o link pro Google. Tá, deixa eu copiar o URL da imagem. Parece que era... Ó. Ih, fui eu. Agora eu já vi aqui. Tu viu aí? Isso, foi mal. Que é isso? Style Man. Ah, tá. Aí depois ele ficou assim, ó, Style, ó. Mas ele tinha o cabelo preso, aí ele ficou com o cabelo solto, cara. Puta que merda, cara. Style Man é muito escroto, cara. Cara, ela é muito escroto, mas, cara, eu me divertia pra cacete. Não, vocês começaram a falar em ninja e o Jiraiya, cara. Tá pra cara dele, parece o Highlander, cara. Puta, pode crer, velho. O Jiraiya, pra mim, cara, a gente não desenhava, mas é quadrinho do Jiraiya, cara. Tipo, tirando a espada olímpica, né? Puta! Vai tomar no cu, participou de que? Maratona essa porra dessa espada, cara? Ah, mas o nome é mó legal, cara. O nome é legal, mano. Espada é legal. Olímpica, cara. Espada Olímpica. Será que a tradução. Será que o nome realmente tinha a ver a Olímpica, cara? Será que não foi um demente que traduziu errado, não? Ah, é óbvio, né, cara? Ele, o Demolidor era atrevido, né? Era atrevido. Pô, não, era atrevido. Qual o nome? Me chama de atrevido. Ele falou atrevido, não era audacioso? Depois foi o audacioso e depois foi o atrevido, cara. Puta que pariu, hein, cara. Mas o Demolidor aonde isso? Naquele desenho dos anos 90 do Homem-Aranha. Puta, sério que era isso, cara? Sai daqui, seu atrevido. Puta que merda, não lembro disso. O tô vendo aqui as fotos do Jiraiya. É, aqui tem um shopping aqui perto, o Nexus deve conhecer, o Shopping D. E tem uma tipo, um quiosque, né, que é onde eles vendem camiseta. E tem uma frase, que um bordão que a galera usa aqui, que é tipo, vocês devem ter visto, que é virado no Jiraiya. E tem uma camiseta, cara, eles fizeram uma camiseta com o Jiraiya, escrito em cima, virado no Jiraiya. Eu falei, puta, eu preciso ter essa camiseta, cara. A galera de hoje fala isso, mas não faz ideia de quem é o Jiraiya, né, mano? Já virou bordão, né, cara? Então... É, então, só que a galera não sabe quem é, né, velho? Cara, isso agora aqui, o Jiraiya, cara, aquele irmãozinho dele, cara, tinha uma puta cara de bulldog, cara. Você lembra? Virado no Jiraiya. É, não, mas é essa imagem aí, só que tá escrito em cima, só com uma mas foto que foda dele. É que hoje em dia você escreve Jiraiya no Google, aparece a porra do Jiraiya do anime, cara. Do Jiraiya do Naruto. Ah, né? É o Jiraiya do Naruto, é. Pô, e depois a irmãzinha dele virou uma ninja branca, você lembra? Isso mesmo. Eu só não entendi o seguinte, era um Jiraiya, era um ninja, mas ele usava uma arma, né? É, depois virou onda, todo mundo tem pistola, né? Mas você lembra que ele que chegou uma. Teve uma onda de os personagens morrerem e depois voltarem mais fortes. Aconteceu isso com o Giban. E aí o Jiraiya, todo mundo achou que ele morria. Aí ele voltou com óculos que ele encaixava na porra da máscara dele. Você lembra? Ele encaixava um visor. Aí depois tinha as ombreiras. É isso mesmo. Espada dele tinha um corte transversal, uma coisa assim, cara. Puta, isso eu não lembro. Eu lembro do robô, porque todos eles tinham um robô, né? Cara, eu não lembro do robô dele, cara. Isso daí é clichê de tokusatsu, né, cara? É, cara. Deixa eu ver se eu acho aqui. Robô. Eu não só lembro o nome do robô. Cara, vocês nunca se perguntaram por que eles... Tá o vilão, cara. Pisar em cima e deu. Puta, não porque... Não devia sei, ser cara. A honra, deve ser chamado... cara. Deve ser é honra. Tipo isso, né? Deve ser tipo isso mesmo, cara. É não... Lutar com alguém que seja do seu próprio tamanho, tá ligado? E Giban, cara? Vocês curtiram o Giban? Cara, Giban, cara. Eu lembro, o Nexus falou agora que tinha aquele lance dos heróis morrerem. Eu lembro que o Giban uma vez perdeu o braço, cara. Sim. Aí ele tinha que continuar lutando, né? Ah, mas o Giban era um robô, né, cara? Ele era um androide, né? Um Robocop, né, cara? Sim. Isso é um Robocop overpower, né? É. Ele voava. Ele também teve essa onda de ele morrer e voltou, porque ele voltou com a bazuca, né, cara? É, isso mesmo. Aí eu lembro o seguinte, quando ele perdeu o braço, ele tinha continuado lutando. Aí ele chamou o carro, porque ele tinha uns botõezinhos na barriga, e colocava um disquete. Ele colocava um disquete na barriga. Please, insira o flop disk. Isso mesmo. Aí ele... Aí ele não podia pensar, né? Ele tinha que botar um disquete, né? Tinha que botar um disquete. Flop disk. Imagina a memória RAM dele. A memória cache dele era zero. É. Imagina a memória RAM dele. Aí o carro veio, ele pegou, colocou o braço dele dentro do carro, o carro pegou, levou o braço e ele continuou lutando, cara. Botou o braço no gelo, né? Leva meu braço que, cara, se eu sair dessa merda, eu vou encaixar essa porra de novo. Ah, deve ser por isso que eu não vi essas porras, isso é muito tolo. Cara, mas é questão de imersão de você ser criança, cara. Você acredita que Karate Kid, aquela porra daquele magrelo, meteu a porra do poeirinho, cara? Devia dar tela azul naquele desse da puta. Pan. É, dá um teste ao dele. Deseja. E o sistema operacional dele vai ser Android, né? Nossa. E o que mais, cara? Bom, a gente já falou do... Cara, do Flashman... E as cores, hein? O Black Kamen Rider... Pois é, o Inferno falou um bagulho certo. As cores, né, cara? Todo Sentai tinha essas cores. É porque isso, cara? Cada cor era um... É cor do arco-íris, cara. Porque eles eram tudo gay, na realidade. É por isso que eu gostava, né? Aí que é engraçado, né, cara? No Japão... Como o japonês é tudo igual, diferente o quem ser vermelho, azul, não sei o que. Aí foi pro ocidente, olha o que é. O negão é o preto, o japonês é o amarelo, o americano fodão é o vermelho. Tá nega foda, cara. Eu gosto tudo. Eu lembro de um que era. Tinha a menina que vestia a rosinha, claro que era a Marmaid, não sei de qual era. Era do Changeman. Era do Changeman, era do Changeman. Então pega o amarelo era azul. Sempre. A que vestia amarelo era sempre essa pasta, tá ligado? O King Dragon era vermelho, o King Pegasus era o azul, o King Marmaid. O King Marmaid era branco com rosa. Aí tinha o King. Calma aí, King Fênix? Né? E os escudos do Changeman, cara. O quê? Pra que eles davam aquelas merdas, aqueles escudos que não protegiam porcaria nenhuma? Que era uma pequenininho, né? Era um traço de doce. Change Dragon, Change River, é uma coisa assim. Não, Change Grifo. Grifo, sei lá, é Grifo. Aí Change Marmaid e Change Fênix. Ah, Change Fênix. E era legal, cada um tinha uma coisa, né? Cara, eu lembro uma vez no episódio. Tinha uma bolsinha transformada em tudo que ele queria. Change Fênix, não Fênix. Tá bom. Aí tinha um episódio que o Change Vermelho lá, o Dragon, ele não conseguia tirar o uniforme. Putz, eu lembro disso. Ele não conseguia comer. Ele tava começando a morrer. Porque ele conseguia se alimentar, cara. Era isso mesmo, eu lembro disso, cara. Era, cara, do caralho, cara. Um episódio muito bom também dos Changeman, que o Giodai, ele ficou triste que ele não tinha amigos. Giodai. Aí os Changeman pegaram um pedaço de vassoura, é cobriram assim. Louco, louco, um pedaço de vassoura. Isso. A calça dele aí, 09. Ela virou colo. Traz o saco. É, meu amigo... É, eu não entendi a piada, mas beleza. Eles pegavam. Que? Pastora. Troca de elite, pô. Ah, tá, beleza. E então. Cagou, né? É, acho que ele não entendeu. Deixa eu falar. Aí eles pegavam o cabo de vassoura pra fazer tipo as mãozinhas assim do. Sim, pra fingir que era uma fêmea ou alguma coisa assim, né? É, pra fingir que era amigo dele ali, ele ficou mó feliz. Aí ele começou a soltar bala pelo... Tá feio, né? Pelos olhos. Você lembra da Buma, cara, que tinha voz de homem? Não, a Buba. Não é não, a não Buba, era Buba. Era Buba. Não, era o Buba. Buba Dragon Ball, né? É a Buma. É, a Buma Dragon Ball. Não, o Buba era o Buba, mas era um maluco lá, que era muito louco, tinha uma espada da hora. Ah, não, era, do... era Shima, não era? Shima, isso tá, mesmo. Ele tinha uma espada da hora, tá? Me diz um personagem. Japonês que tem a espada da hora. Ah, né? Pode ter. A do Jasper era a mais simples de todas. Mas ela tinha voz de macho, quando ela ficou boazinha, ela voltou a ter voz de mulher, cara. Isso mesmo. Quando ela era travesti. É, cara. Não lembro qual que é a história do negócio. E Kamen Rider, cara. Porra, Kamen Rider tem toda uma história, tem toda uma cronologia, né, cara? Kamen Rider foi por causa de. Foi por causa, o irmão dele que deu certo, não foi? Uma coisa assim? Ele fugiu? É, esse aí que tá falando é o Black, mas teve, sei lá, 30 anos de. É, mas no Brasil o primeiro que passou, né, foi o Black, não foi? Aqui no Brasil foi. Só passou o Black e depois o Black RX. Isso. Mas eu lembro do Black, que eu achava muito louco a transformação dele, porque contava. Quando fulano, não sei o que, não sei o que lá, ele ativa, o cinto da puta que pariu. Isamu Minami, isso mesmo. Você lembra o nome da moto dele? Insector, muito louco. Insector, isso mesmo. É uma eu lembro do nome da. Isso mesmo, cara. Aí o RX depois ele se transformava em alguma. É tipo o Ultraman, né? Era o Biohider e o outro não lembro. É, eu não lembro. Eu tenho o Biohider aqui até hoje. Tá, mas aí faz o seguinte, esse azul aí. Qual que era a história? É que assim, no final do Kamen Rider Black. ele mata o Shadow Moon, né, cara? Que era o irmão dele. Uhum. E não sei por que cargas d'água, daí eu não lembro, que ele vai parar no espaço, no final do Kamen Rider Black. É, ele vai eu pro sol. O Kamen Rider Black eu só fui ver depois de velho, assim. Mas o assim, que eu vi quando era pequeno era o RX, né, cara? Mas é assim... É, só... na verdade ele vai pro sol, né? E ele vai pro espaço, vai no espaço. E no espaço... Caralho, ele vai pro sol, mano. Ele é por isso no sol. Ah, e o sol é onde o animal é? Aqui na Terra, não é no espaço. O sol. Ele não vai... É lá no espaço. É no mar da esquina. Vamos mais pro sol ali no mar da esquina. E aí, uma cerveja sol. Em contato, né, com o sol, ele sofre uma mutação e vira o RX, né, cara? E aí ele volta pra Terra. É, mas, assim, ó, dá uma olhada aí, né? Esse link aí, ó. Mas uma pergunta, assim, eu quero saber, assim, o Black Kamen Rider, ele era de outro planeta? É, o que que era aquele mecanismo lá que ele ativava e não, virava? Era o lá, foi uma experiência, cara. Ele e o irmão dele foram cobaia de uma experiência, aí eles viraram mutante, tá ligado? Tá. E ele fugiu. Eu tenho uma dúvida. Diga. Tokusatsu, é um gênero ou é o que é feito só no Japão? Porque, por exemplo, tem, eu vi um dia aí, mas no mesmo estilo das séries japonesas. É considerado Tokusatsu também? Eu acho que sim, cara. O lance de ser Tokusatsu, eu acho que é o esquema, né? É, tipo, eles não chamam de série, eles chamam de gênero. É o gênero, né? Apesar que dentro desse gênero, tem vários outros subgêneros, isso, né? Isso, tem os Metal Heroes, né? Tem o Henshin Hero, né? O Kamen Rider é o Henshin Hero, né, cara? Isso mesmo. Transforma, né? Tipo, não é sempre aquilo ali. Isso mesmo. E ele você vê, ele ativava por um cartão, né, cara? Ele tinha recarga grátis. É. Era tipo um bilhete único. Calavam essa foto carga que tu mandou aí, essa foto última que tu mandou aí, aquele o Kamen Rider, o primeiro lá, o esquerdo lá, dos novos lá, tá vendo lá o primeiro lá em cima lá? O do lado esquerdo? O que tem o olho azul lá. Sim. Pô, é muito bom aquele ali. O olho azul. Cara. É o Kabuto, não é? Tu acha? É o Kabuto isso. Eu baixei aqui no PC toda a temporada. Pô, é muito bom, cara. Muito legal. Ó, quer ver? Deixa eu ver. Esse rosa é o Decade, né, cara? É o Decade. Ô, eu tenho jogo pra Play 2, cara. Esse do lado do Decade é o de 2011? Eu acho que é, cara. Acho que é o mais novo, né? É, o último que eu sabia era o Decade, só. Tem um que é muito zoado, que ele não tá aqui. Não, eu acho que tá lá atrás, assim, que não tem cara de Kamen Rider, cara. Um que eu queria ver, cara, que eu nunca vi, são aqueles antigos, aqueles que tem, tipo, uma flanela em volta do pescoço, tá ligado? Então, é um desses que estão aí na imagem de baixo aí, cara. Pois é, esses são os antigão, deve ser muito louco. Cara, tem um, cara, que tem uma história horrorosa, que é o Kamen Rider Amazon, que ele é da primeira linha, né, primeira linha de Kamen Rider. E ele é brasileiro, tá ligado? Por isso que é ruim, né? Puta, é brasileiro, não é da Amazônia. Puta que pariu, então, velho. É um I. É o Blanca. Por isso chama Amazon. E ele é tipo, tá ligado? Caiu na floresta e ele só fala... Ele não fala igual os outros Kamen Rider, são civilizados, tá ligado? Ele fala tipo meio macaco, assim. É igual o Blanca, né? É tipo a gente analfabeto, filha da puta, né? Que é macaco, né? A gente paga com macacos e bananas. Pariu, é. Já a banana no cu deles. Ele tá lá no nível 1. Porra, mas tá aqui entrou, cara. Então, bom, eles estão cheios de família, né, cara? Mas é um negócio... Família ultra, né, cara? É até que, assim, até o Kamen Rider tava indo pra vala, né, cara? O que alavancou foi o Kamen Rider Black, né, cara? Foi assim, tipo, foi o ressurgimento da série, assim. É que pô, pra eles lá, né, Black, cara? Kamen Rider, cara. Então, é que pra eles lá no Japão, não tem muito dessa, né, cara, de... O lá é tradição, então, tipo, meio que vai saindo, os caras vão assistindo. Não, mas sim, por isso, Kamen Rider tava 10 anos sem ser feito lá no Japão, tá ligado? Isso, exatamente. Foi tipo um retorno, e deu muito sucesso, e foi aí que voltou a franquia até 2011, então... É, não, mas é o seguinte, não, é diferente, Mo, porque esses estão aí embaixo, que eu mandei, até o RX, que é o último da franquia, entendeu? Eles decidiram, depois de muito tempo, começar de novo os Kamen Riders. Mas a cronologia não tem nada a ver. São famílias diferentes, entendeu? São produtoras diferentes, inclusive. Tanto que aquele Dragon ali é do... É americano, eu acho, cara. Aquele tá no lado ali, perto do Decade ali. Então, deve ser. Não, ele é japonês. Lembro, é tudo japonês, entendeu? Não, mas é que teve uma versão americana desse daí também. Teve uma versão americana. Tava na TV Globinho, cara. Isso mesmo. Mas o japonês é bem mais da hora. O japonês tem dois sinais diferentes, cara. E lá é aquele lance, vocês lembram do Globo chamado Você Decide? Que você ligava lá e escolhia o final? Uhum. Então, e o seriado do Kamen Rider, que eu não lembro o nome agora, ele foi escolhido assim, cara. Tiveram dois finais. Muito louco, cara, muito louco os finais. Eu assisti no japonês. Cara, muito bacana. Vocês lembram um que se chamava, acho que era Spielberg? Qual que era o nome? Era... Spielberg. Eu tinha o bonequinho do Spielberg, cara. É Metal Hero. Também então, Metal Hero, que meio que fez crossover. Era o Gaban, o Charivan e o... Qual que é o nome desse aí que você falou? Cara, o Spielberg é o clone do Jaspion. Isso mesmo, o Spielberg, na verdade. Depois eles fizeram os Troopers, que era uma mistura de Spielberg com Metalder. É, mas eles só pegaram pra trás. E pergunta pra vocês uma coisa. Super Sentai é o quê? São os grupos. Power Rangers da vida. Tá. Por falar em Power Rangers... Eu não queria chegar nisso, né? Mas vocês sabiam, calma aí, antes de falar isso, uma coisa interessante, é que a primeira contato da Marvel com o universo japonês foi o Tokusatsu do Spider-Man, né, cara? Sim, é verdade, é verdade. É horroroso, cara. É muito louco. E foi um dos primeiros, acho que foi um dos primeiros Tokusatsu também. Isso, é por aí mesmo, cara. É por aí mesmo. Eles liberaram, né, para os japoneses fazerem o negócio lá. Né? Eles tinham um carro, tinha um Megazord. Ele tinha um Megazord, chamava Leopardon. É, espanhol, né? Cara, e só pra lembrar, já que tá indo assim, só pra falar assim, assistam os X-Men japonês, tá bem fera. E o Homem de Ferro e Wolverine, vocês assistiram? Não, não vi ainda. O anime, puta, foda, viu? O anime dos X-Men é do caralho, velho. Eu não assisti. Tem do Blade, tem isso do... Isso me surpreende, cara, porque eu pensei que ia ser uma merda. Então. Não, o do Wolverine é uma merda. Não é, não. Achei bem legal. Achei bem legal. Cara, bem que você, qualquer anime, você gosta, né? É, eu gosto mesmo, cara. Menos nada. O Inferno tá vivo, hein? Oi? Tá vivo, né? Tô vendo ele Reis aqui. Tá vendo o quê, Vanessa? Olá. Oi. Vai, pula lá pro que vocês querem já, vai. Vocês querem. Deixa eu ver, o que mais? Tinha muitos sentais, né, cara? Grupos de sentais. Que legal isso aqui, vocês conheciam esse site aqui, né? Que tinha o Power Rangers, né, cara? Então, os Power Rangers, eles são totalmente americanizados, né? Porque no Japão eles têm outros nomes que não tem nada a ver, né? Com Power Rangers. São outras séries, assim. É que os americanos, aquele primeiro Power Rangers, o Mighty Morphin, ele é feito com cenas nos Estados Unidos e cenas do Japão, né, cara? Isso, do original, né? Isso mesmo. Eles pegam do original, né? Cara, só antes de vocês partirem pro Power Rangers, tava vendo aqui, vocês estavam falando do Kamen Rider, tem Kamen Rider Agito, Amazon, Blade, DKT... Tem muito Kamen Rider, cara. Tem um que é número, 333, alguma coisa assim. V3, WW, X, ZX, aí o cara acabou o alfabeto e meio que parou. pode falar aí da porcaria do... Quer dizer, do... Power Rangers. Tinha um Sentai que eu achava muito louco, chamava Google Five. Vocês lembram? Putz, lembro, cara, lembro. Google Five, velho, eu não conheço. Cara, tinha um Google Five e calma aí que eu vou lembrar de um, cara. Mac-Man. Mas que tinha bolinha de beisebol que falava? Não, esse era o Machine Man. Nossa, que ruim! Que ruim, cara! Que ruim. Cara, eu tenho que falar que eu achava o Machine Man foda pra caralho. O Machine Man era muito ruim, pelo amor de Deus. Ele usava uma capa transparente. O Jack era fã do Machine Man, ele é muito putinho do Machine Man. Eu achava muito louco o Machine Sabe Man. Sabe quem eu achava que era um tributo ao Machine Man, cara? O Gohan quando se fantasiava lá de super-herói. Isso, parece muito, né, cara? Parece. Eu não duvido que seja, não, mano. Você conhece o Machine Man aí, Inferno? Tá mais não, cara. Ele tá no Next Video. Isso não, não. De vez que falo, uma vez eu vi isso, mas eu mudei. Mas aí, por uma questão de preservação da minha sanidade mental, eu mudei de canal. Puta, legal. A capa dele, que era transparente, lembrava essa toalha de mesa que minha mãe comprava, tá ligado? Ele tinha uma bolinha, cara. Cara, era horrível, cara. Era horrível. Ele tinha uma ajudantezinha igual o Jaspion, saca? E, cara, a bola dele, cara, era muito chata, cara. Puta que pariu. A capa dele era transparente, cara. E ele tinha seta de moto no capacete, né? Tinha, pô. Ele dava seta. Capacete não, o capacete é uma tralha que ele tem na cabeça. Cara, teve anime isso aí? Achei uma foto aqui. É, eu tô desenho. Vendo aqui. Não, é só o desenho só, cara. E, deixa eu ver, não, o Cybercop, vocês lembram, né? Eu fui outro que eu só fui conhecer, ele foi de velho. Sabia, cara, que eu não consigo achar essa porra nem a pau. Mas, uma igreja aqui do Brasil, cara, fez um seriado religioso com tokusatsu religioso, cara. Você falou isso no podcast anterior. É, cara, eu manda não esse consigo, link aí, mano. Eu não consigo achar esse vídeo. Tanto que o personagem principal, cara, ele pra tá mim, inventando. É a roupa do Maskman, cara. Do Cybercop, quer dizer. Cybercop vermelho, cara. O Júpiter? É o Júpiter. Eu não consigo achar, cara. Já procurei no YouTube. Cara, os efeitos do Cybercop eram ridículos, né, cara? Cara, qualquer lugar que os caras estavam, preciso de armas. E era muito mais novo do que muitos dos outros, né, cara? E os efeitos eram bem piores do que os outros. Muito piores, cara. Ou os efeitos. Nossa, aquele fundo de CG, credo. É. Os efeitos do Jaspion eram muito melhores, né, cara? Cara, tem efeito do Jaspion que dá banho em novela hoje, cara. Aquelas novelas de mutante que eles tentam fazer. Isso mesmo, cara. Tem efeito de 20 anos atrás do japonês que caga em cima, velho. Os efeitos do Jaspion eram muito foda, cara. Era muito. Pra aquela época era muito perfeito, né, cara? Mas e os uniformes, hein? Cara, os uniformes do quê? Dos personagens? Eu tô vendo aqui a abertura do Cybercop. Era legal, a abertura era legal, cara. O uniforme deles era muito louco. O uniforme mais legal era dos Flashman, né, cara? Era bem vivo. Eu aprendi as cores em inglês assistindo o Flashman, cara. Ah, mas os uniformes dos Power Rangers era muito legal também, cara. Cara, não consigo achar essa porcaria mais da igreja. Um dia eu acho. O Power Rangers Mighty Morphin lá, o primeiro. Foi do caralho o uniforme. É legal. E outra, né, cara? Outra coisa que é clichê pra caramba também são todos os vermelhos juntos, né? Sempre tem um episódio de 10 anos de série. É todos vermelhos pra fazer uma ameaça. Contra uma ameaça, né? Isso mesmo. Oh, os Kamen Riders também tem um episódio onde todos os Kamen Riders. Acho que foi do final do RX. Mas sempre, tem um vídeo que o Change sempre bota, que ele fala que quase chora, que é todos os Super Sentai tudo juntos. É, cara, nossa, muito louco, cara. Cara, imagina, todos os Sentai juntos, cara. Que louco. Esse arco-íris, né, que coisa mais gay. Você não sabe quem que é a cor de quem, né, cara. Achei! Puta merda. Manda o negócio aí. Peraí. Um dos primeiros Tokusatsus cristão, da canção nova, cara. Deixa eu ver, calma aí. Caraca, velho! Sabe quem que é o inimigo dele, cara? Quem? Os Nazgûl. Olha isso, cara, olha isso. Depois posta no blog, cara. Olha isso aí, assista isso aí, cara. Dá uma pausa aí, assista aí, cara. Olha o efeito do cara ali na porta. Os Nazgûl. Você vai o exército! E aí, que bonitinho o uniforme dele, cara. Olha só! Ah, até que é bem feitinho. Não, né? É bem feito o uniforme, cara. Parece o uniforme do Jesus fazendo espada de fogo. Como é que é o nome do uniforme, do nome daquele cara, velho? Como é que é? Do Mortal Kombat, aquele amarelo. Cyrex. Puta, pode crer. O Cyrex. Aí, pros fãs aí, tem um episódio 2. Acho que esse cara vai pegar essas crianças aí, essas... Da igreja e fala, você quer ser atriz, meu filho? Eu queria muito. Vem cá, meu filho, vem cá, meu filho. Você quer ser atriz? Cara, mas eu gostei, eu achei bem feitinho. Pô, cara, eu achei que ia ser uma podreira. Não. Olha só. Tá melhor do que a abertura do Cyberpunk que eu vi agora, que deu nojo. Tá, e vocês estavam falando, aí tava... Depois de Chebaiô, que mudou a vida de todo mundo. Mudou minha vida, já vou seguir o Sebaiô. Vou pra igreja só pra me tornar um Sebaiô. Só que aí. O que mais, cara? O pessoal falou de tudo aí e tal, mas. Um Sebaiô. Alguém lembra. Tem que aceitar Jesus. O inferno. Hã? O inferno. Oi. Oi. Você lembra o que, que o Ultraman falava quando ele ia se transformar, cara? Ih, cara, agora de cabeça eu não lembro não, mas eu ele falava uma parada assim. Quando você estiver em perigo, use a cápsula aberta, não era isso? É, ele, o cara pegava tipo um isqueiro assim, que tinha uma luzinha na ponta e ia jogar a ponta pro alto. Isso chamava o Ultraman. Sabe o que eu não entendia no Ultraman? Sim, ele tinha um negócio no peito que apitava quando ele começava a ficar fraco, né? Uhum. Bateria? Por que, que ele sempre ficava, aquela porra sempre ficava, sempre que ele tava voltando a dar o pau no cara? Ele tinha que parar pra ir embora. É porque a atmosfera da Terra fazia mal pra ele. Então ele tinha uma reserva de energia. Ele não podia ficar muito tempo aqui. Quando a energia dele tava acabando, ele podia morrer por causa da atmosfera da Terra. Então ficava piscando aquela porra no peito dele pra avisar que a hora ele ia fora. Puta merda, hein? Você lembra que no final do... Dava um dramazinho no final, tava... Caralho, ele vai morrer. Agora ele nunca morreu. Eu achava muito escroto, eram os gritinhos que ele dava, cara. Era o Guga, né? Você lembra que o... Ele destruía a cidade inteira, né, cara? Hey, Joker. O pior super-herói da história. Você lembra que o Flashman, eles no final eles têm que ir embora porque a atmosfera da Terra tá matando eles, né? Isso mesmo, eu lembro disso. Tá vendo, cara? Era pensado, mano. Tinha todo um negócio. Apesar que, pra todo alienígena, né? Essa é a maior desculpa de todas, né? Mas tem que matar com água. Apesar que é o seguinte: eles não eram alienígenas, né? Só que eles ficaram tanto tempo que a atmosfera fazia mal pra eles. Puta, cara, não tô com muita vontade de falar Power Ranger, mas beleza. Cara, não vamos falar de Power Ranger então. Chega. Tem muita coisa pra falar. Power Ranger tem que dar um... Cara, só pra te falar uma coisa de Power Ranger. Você sabia que aquela porra daquele gordo lá, daquele mago, trabalha nessa porra até hoje, cara? Sim. Tem o Power Ranger... O Skull não tá mais, não sei. Deve ter morrido. Mas... Deve ter. Morreu de curva. Morreu do crack, né? E eu sei que no Power Ranger Samurai, o Book, que é o gordão, ele tá dando aula de samurai, aula de ninja, sei lá o quê, pra um outro molequinho, que é a cara do Skull, sei lá. E ele aparece também nesse daí. Mas tem um episódio, cara, eu não lembro de qual, sei lá, eu não sei de qual Power Ranger que é, mas que conta a história de todos os Power Rangers, né, cara? Ah, é? É porque... Tem, né, cara, uma cronologia, digamos assim, né? Existe uma cronologia, cara. Até o Power Rangers ali do espaço tem uma cronologia, assim, que vai passando de equipe pra equipe, né, cara? Sempre tem um cara da equipe anterior na equipe seguinte, digamos assim, né? Uhum. Depois desse do espaço, que daí, tipo, zeraram tudo a equipe e aí já... Eu parei de acompanhar também. Não, mas depois o Tommy, né, que era o primeiro Power Ranger branco, verde, né? Primeiro ele foi verde, depois ele virou branco. Isso. Aí depois... Ele foi criado, digamos assim. Eu não lembro a história dele. É, o verde foi criado pela Rita e pelo... Olha só, a gente vai falar de Power Ranger aqui mesmo. Não tem jeito. O Power Ranger verde foi criado pela Rita e pelo Lord Zedd. Isso mesmo. Pra destruir os Power Rangers. E o Tommy foi o escolhido. Aí depois de um tempo, que ele virou mocinho, né? Foi perdendo o poder já. O poder do Power Ranger verde foi ficando fraco e ele teve que largar pra não... Era ele que tinha a flautinha? Isso mesmo. Que tinha o Dragon Zord, né? E aí, o que aconteceu? Ele ficou um tempo sem ser Power Ranger e o Zordon montou a armadura branca pra ele. Aí ele virou o Ranger branco. Porra, a armadura verde era bem mais legal que a branca, né? Sim, muito mais legal, cara. Bem mais legal. É e vocês acham que ser evil é mais legal, cara. Não é, cara, o uniforme era mais legal. E o filme, os Power Rangers, vocês lembram? Foi em 94, 94, eu acho. Não é isso? Eu lembro 94, do filme. É? Eu acho que era. 98, eu acho. Um amigo meu me obrigou a ver essa porcaria, mano. Ah, vamos ver, eu já aluguei. Eu falei, não, velho, olha a minha idade pra ver essas porra. Não, vamos ver. Eu caí na mesma coisa do Street Fighter, velho. Vamos ver Street Fighter, não, velho, é uma merda, cara. Não, vamos, cara, vamos. Chegou lá, zoei pra caramba, fui expulso do cinema. Puta, cara. 95, meu. 90, olha só, cara. E o uniforme do... do... Foi aí que eles mudaram, né, cara? Foi a mudança, né, de, dos animais lá, né? Que eles estavam ficando fracos. E aí mudou os animais nesse filme, né? É verdade, mudaram os animais. Isso mesmo. Ah, e o uniforme desse filme é mais legal, que é armadura mesmo, né? Opa, não é só uma armadura, né? É, é uma armadura mesmo. É. E a base dele? A base. Lembra daquele clipe do Marilyn Manson, The Dope Show? Não, vejo. Não. Aparece depois. Marilyn Manson é uma bicha. É uma bicha. É uma bicha. Viado. E aparece o QG, né? Dos Power Rangers aparece no filme, no clipe dele. É, parece que é um museu, cara, lá nos Estados Unidos. Então, e aí depois disso aí, vocês lembram o que veio depois desse daí, cara? Depois desse daí, o, cara. O final da temporada, o final do Mighty Morphin, eles conseguem destruir a base dos Zordon lá, lembra? Aí ele tem tipo um. Ele tem um abrigo, né? E aí ele tem os cristais Zel. Puta, é mesmo. É isso mesmo. Aí ele tem a moeda, né? Moeda. Não é isso? Isso, as moedas estavam perdendo. Isso, as moedas tinham perdido o poder. Aí tiveram que usar. Aí veio isso daí, os cristais. Os cristais Zel. Que daí foi o que eu. Que merda, como é que eu te gostava? Como é que eu gostava disso, cara? Eu não lembro, sei, cara, mas. Tem coisas que você não pode ver mais. O vermelho. Cara. Aí, ó. Nossa, eu lembro dos nomes dos personagens, cara. Ó, o Tommy é o vermelho, o preto. Não, que era senhor, não. O Tommy é o verde. Vermelho, o verde era o Adam, que era o preto. O Adam é. Ih! Mas esse aqui, cara, mas esse aqui é o japonês, né? É, não, esse é o japonês. Qual o que você mandou agora? É. Deixa eu ver. Ó, vou ficar com a boca. Mas esse aí é outro Power Ranger. Cala a boca. Aí, ó. O Adam era o verde, ó. E o Tommy era o vermelho. Ah, do Zel, você tá falando do Zel. Vermelho virou azul. Eu sei que não tem sim, nada a ver, depois mas Mike Morton, aí, deu Zel. Pensei que ele fosse mandar outro RedTube. Não. Olha, você abriu essa merda? Ela tá gorda. Tá foda, não tá abrindo, peraí. Eu quero ver também. O que eu acho que tu tá falando, Joker, é o depois do Zel, cara, é o Turbo, não é? Puta, eu acho que é isso. Que até que o azul era um gurizinho, lembra, cara? Isso mesmo, isso mesmo. Isso mesmo, o azul era um molequinho que ficava grande, cara. Estranho isso, né, cara? Esse é o Shazam, Tomável? É, cara, ele era um guri e ficava grande, cara, quando ele morfava, credo. Power Ranger Turbo, que eu já achei uma foto aqui pra mandar pra vocês. E aí depois do Turbo veio o Power Rangers no espaço. Aí eu parei de olhar, eu não lembro mais nada. Tem um Power Ranger, acho que é o Power Ranger do espaço mesmo, que não são humanos. Eles são meio alienígenas, né? Não é do espaço. Eu sei qual que tá falando. Não lembro o nome, mas não é esse aí, não. Depois desse vieram outros também, né? Ah, o que eu tô falando é o Alien Rangers. Isso. A cronologia é essa aqui, ó. É o Mighty Morphin Power Ranger, Alien Rangers, Power Ranger Zel, Power Ranger Turbo, Power Ranger no Espaço, Power Ranger na Galáxia Perdida, Power Ranger Resgate, Power Ranger Força no Tempo, Power Ranger Força Animal... Onde o episódio Forever Red, com, né, que são os 10 anos, né, de Power Ranger, então tem todos os Power Rangers vermelhos. Aí depois desse tem o Power Ranger Tempestade Ninja, e depois tem o Power Ranger Dino Trovão, que é uma aposta, que é o que eles completam com todos os episódios, né. Tem o Tommy, né. Tem o Tommy, é. E depois tem o SPD, que é bem legal, que o Power Ranger vermelho parece aquele jogador do Santos, o Arouca. Aí depois tem, deixa eu ver. Depois tem o Mist Force e o Operation Overdrive. Operation, tem um nome legal até. Cara, vocês sabiam que o Tommy, o ator que faz o Tommy, virou lutador de UFC, cara? O Tommy não, o Adam, né? Que era o primeiro vermelho. Não. O Ranger branco. O Tommy. Tommy, ele virou lutador tatuado, de UFC, cara. Que é o Power Ranger verde. Isso, quero ver assim. É, parece que o vermelho, o Adam, virou ator de filme gay. Não, o Jason. É o Jason, isso mesmo. Ele virou ator de filme pornô. Isso. Pornô gay ainda. Ele disse que não era ele, blá blá blá. Não era ele o caramba, eu vi lá o morfador. Você viu o filme? Ah, tu viu o filme? Você viu o filme? Não viu. Eu vi 5 vezes pra ter certeza. E ainda gravei em DVD aqui. Que chama meus amigos pra assistir comigo. E hoje em dia, tem alguma coisa passando aí de Tokusatsu? Então, cara, passa na Bandeirantes, passa o. Eu não vejo texto. Cada dia eles passam um diferente, né? Passa o Mighty Morphin, cara. Já parou, já. Já parou? Já parou. Caralho. Aí depois passa o SPD. Aí depois passa o... E tinha um que era muito bosta, cara. Que era, acho que era o Força Animal. Que era um maluco alienígena de cabelo comprido. Parecia uma menina. Eu parei, cara. Eu acho que o último que eu vi foi o Black Kamen Rider, cara. Foi ele! Acho que foi o Black Kamen Rider, cara. Foi o último que eu assisti. Cara, eu não lembro qual foi o último, assim. É, eu parei de ver no... O último que eu vi mesmo foi Power Rangers, acho que esse foi no espaço aí. É, acho que o último foram os Power Rangers, né? Semana passada? Eu assisti Power Ranger hoje ainda, cara. Ah, quando dá na TV eu vejo, cara. É muito derrota, né? Eu fico assistindo por causa que passa Futurama depois. Futurama do caralho, cara. Mas, pô, eu não gostaria de ver Power Rangers, não. Mas então é isso, né? Cara, mas antes fala pra gente aí, vocês se masturbavam vendo aquela menininha lá do Power Ranger, né, cara? A Ranger Rosa? É. Porra! Falar, né? Sabe o que fala? Aquela que apresentava. Não, a Ranger amarela, né, com a pistola. Não, deixa eu ver se eu acho aqui. É. Kimberly. Aí o pessoal vai falar igual crucificaram o Chang, né? Que às vezes tem graça, falando da menina que morreu, ai. Quem que morreu? A japonesa. Amarela? O Ranger lá. Porque o Change morreu no acidente de carro. Olha só. Não deu tempo. O Change zoou porque tinha uma foto. Cara, como é que a Kimberly tá, cara? Ah, o I é fácil. Cadê? Pô, ela deve estar com 90 anos já e tá com cara de guri ainda. É mesmo, hein? Porra, pegava fácil. É M. Jo Johnson, o nome da atriz. Isso mesmo. Eu não sei se é verdade, mas vocês podem ver que o uniforme amarelo não tinha sainha, né? Igual a rosa. Então, o negócio é o seguinte, é que deu uma polêmica lá com o Chang. O pessoal começou a xingar o Chang, porque foi assim, ele falou que tinha uma foto que tinha a Ranger amarela, dá pra ver o volume do pinto, entendeu? E ele foi zoar e tal. Só que o Ranger amarelo no Japão é um homem. Não é uma mulher. Isso mesmo. Eu ia falar isso. Aí o pessoal começou, ai, nossa, que tem graça, zoando a menina morreu, tadinha, não sei o que lá. Aí o Dini falou, foda-se, não sabia, porra. E aí o pessoal, um monte de hipócrita, só porque a menina morreu, ai, tadinha, ai, se fosse, se estivesse viva, ah, travesti, filha da puta. Mas era japonês, ainda tinha o volume do pinto? É uma aberração. É uma aberração. Era um tentáculo que tinha. Era provável. Considerações finais aí, então, Joaquim. Considerações finais, ó. Eu tô vendo aqui, ó. Um episódio só de Power Rangers pretos, cara. Aí, todos morrem. É o episódio favorito do porco. Não é pra... Qual é ele? Do porco e do... É, bonito. É, é bonito o galã de Bangu. Bangu. Ninguém lembrou dos incas venusianos, né, cara? Ah, então, vamos aproveitar isso, então. Vamos falar o nome dos inimigos mais da hora, assim, mais fodões, assim, do... Cara, qual que era o nome daquela porra daqueles inimigos do Flashman que só aparecia pra morrer, cara? Do Flashman? Não, do Changeman. Que eram os azuis? É. Eram o esquadrão... Já que vocês não lembram, cara, Senhor Bazu, um nome muito bacana pra dizer. O Senhor Bazu era legal, né? Era dos Changeman, né? Isso, o Senhor Bazu era dos Changeman. O inimigo do Flashman era o Cruzador Imperial Mess. Mas o mais fodão de todos era o... Não, Magaren, do Jasper. McGarren. McDonald's. Não, cara, o mais legal era o Shadow Moon, cara. Puta merda, o Shadow Moon, né, cara? Olha que nome foda pra vilão, cara. Shadow Moon. A sombra da lua. Puta, pode crer. Quem mais? O Goldart. O Goldart do Power Ranger primeiro, né? Ô, o Lord Zed, cara. Lorde, pô. Todo Lorde é do mal, cara. O Lorde Darth Vader lá também. Cara, você lembra que tinha o... Tinha o Senhor Bazu também. Era legal, cara, o Chang. Não, é o que eu falei, né? Tá prestando bastante atenção, né? No lance do Jaspion, quem fazia o Jaspion era um dublê, né? O Magaren não. O Magaren era ele mesmo, né? É, você viu que no final, o Jaspion foi mó filha da puta, né, cara? O Jaspion foi lá, montou na motinha dele, deu uns 3 tiros no Magaren, desceu, puxou a espada e falou: não, agora vamos no mano a mano. É, cara. Trapaceiro pra caramba. Já trapaceiro, puta, cara. Trapaceiro foi... nada, cara. Depois o. Depois ele fatiou lá o. Fatiou, o Magaren. Passou. Fatiou, passou. Passou. Passou. É, claro, depois dá uns 3 tiros no cara, pô. Então, mas ele tem pegou... o cara do gladiador lá, deu uma facada nas costas e botou é. Depois. Não, mas ele pegou, fatiou o Magaren, aí veio a bruxinha lá, começou a cantar o bebê canta com a banda. E ela, ele pegou, voltou de novo lá. Como é que era o nome do mestre do, do Jafun, cara? Que parece o Gandalf. Caralho, cara. Era, puta, era tipo, é? Pô, só faz pergunta difícil também, hein, mo? Edin. Edin! Edin! Edin! Eles estão atrás do pássaro dourado, cara, né? O Jennyman, o Jafun que eu gostava também era o Boomer, Boomerman. Boomerman. É. Que virou Spielman no episódio. Depois ele foi o Spielman, né? Sim. Aí ele tinha o... Cross Cutter, eles juntavam os dois bumerangues e viravam um só, né? Isso mesmo, cara. Cross Cutter. Que era um bosta, né? O Giodai era vilão que... também, não era? O Giodai só fazia os monstros crescerem, mas ele não era mal. Ele era bonzinho. Cara, mas o legal é um dia que fosse saga, né? Do Pássaro Dourado foi muito legal, cara. Do Pássaro Dourado foi legal pra caramba, no cara. No começo não era o Pássaro Dourado, né? No final que foi começar a ter negócio do Pássaro Dourado. Isso mesmo. Ah, era Kyuza o nome da bruxa. Bruxa Galáctica Kyuza. Ela cantava Beremecan Kutabunda no original. Que ela cantava, né? E a finalização era. Que era? E aqui ficou Beremecan Katabunda. E aqui ficou Parangarico Tirimiduaro. A palavra cabalística é. Parangarico Tirimiduaro. Parangarico Tirimiduaro o quê? Nossa! É porque se eu ficar falando assim, puta bunda, né? Brasileiro ia zoar, né, cara? E o Lorde Goku do Star Wars. Puta, deixa eu ver. Quem mais? Tinha o Satan Gozo, né, cara? O Satan Gozo era o Darth Vader, cara. Era o Darth Vader, cara. E ele falava assim pro Magaren: é, meu filho, depois você virará o Satan Gozo, depois o Super Satan Gozo. Lembra disso? Putz. Ele falava isso, porque o sonho do Magaren era virar um Satangoso, né, cara? Que era um monstro. Olha, spoiler, Satangoso era um monstro. Cara. Ele era super fiel ao pai dele, né, cara? Era, era. Ah, cara, sabe o que eu achava fera demais, cara? Era a transformação do Jafun. Ele colocava a mão no ouvido. É, colocava... Putz, aí quando ele lutava no limbo lá, que era um lugar preto, que eu acho que o nego não tinha cenário. Ah, joga ele num lugar preto com fumaça. Isso quando era na pedreira, né? É, ele o Magaren levava ele pra outra dimensão. Aí ele ia e ficava mesmo. Só com o olho aceso, você lembra? Lembro. E no final, nos créditos finais, ele usava uma armadura preta. Agora, quem que lembra que no final ele falava: o nome dessa criança será Tarzan Galáctico? Você lembra? Não, isso eu não lembro, não. É, o bebê irradiado lá que ele encontra no final lá. Foi irradiado na última batalha contra o Satan Gozo. Ele fala assim: a partir de hoje, o nome desse garoto será Tarzan Galáctico. Puta merda. Ah, mas isso pra um cara que usa Black Power e uma calça colada, branca, não é nada, cara, né, cara? Cara, Tarzan Galáctico, cara. Imagina na chamada. Não, ele colocou o nome do moleque. O nome do moleque seria Tarzan Galáctico. Nossa. Tamiris, Tanara, Tarzan Galáctico. Presente. Considerações finais. O personagem mais louco que vocês acharam? Uma foda de todos, assim. De todos os seriados, de inimigos, de amigos, de heróis e blá blá blá. Bom, você fala um aí. Kamen Rider, cara. Kamen Rider. E você, o Nexus? Eu sou. Acho que o Kamen Rider, cara. Acho que era mais. Mesmo sendo assim, da minha época, assim. Putz, o uniforme preto dele lá era muito louco, cara. E você, Inferno? Se você tiver aí ainda. Tô com sono, mas tô aqui. O mais bizarro... Não, mas senhor, presta atenção! Porra, presta atenção! Qualquer um, meu filho. Fala o nome. Giodai. Porra. E tu, Jorge? Cara, eu gostava de todos os Changeman, cara. Eu sempre fui vidrado nos Changeman. E eu acho que é isso, né? Alguém tem mais alguma coisa pra dizer? Ah. Eu sinto saudade da Manchete. O Mo era fã do Ranger Azul. Eu era fã da apresentadora que passava lá na Manchete, a Mila Triste. Cara, não. Gorila, não, cara. Agora tô acordando. Fala a verdade, cara. Aquela japonesinha que apresentava a Band Kids, cara. A Yuko? Yoko? Uma coisa assim. Yoko Ono. Você lembra disso, amor? Eu lembro. Porra, você lembra, mano? O jogo que eu lembro. Você lembra, amor? Eu lembro. Cara, aquela japonesinha era linda, cara. Puta que pariu. Qual que era o nome dela, cara? Era uma coisa assim, não era? Yoko? Era... Caraca, parece o nome dela. O nome dela é Renata Sayuri, cara. E ela era gata pra caramba, sumiu. Cara, essa mina era fantástica, cara. Essa apresentadora infantil não tem o menor... Cara, depois da Xuxa com decotão, cara. Procurem Renata Sayuri no Google. Renata Sayuri. Se alguém souber o que ela tá fazendo hoje em dia... Tá fazendo show, né? Fazendo show de Twitter. Olha o inferno. Olha o processo. Não. Poderia, né? Por que não? Ah, profissão nobre, cara. Quer ver? Ué, qual o problema? Ah, tá bom. Eu pagaria fácil. Beleza, então é isso aí, vamos acabar o podcast por aqui. Dá melhoras pro Sorg, que é o... Não, ele sacrificou ele, né? O inferno vai trazer de volta. Ele vai ser ressuscitado. Então é isso aí. Terminando o podcast por aqui, até o próximo podcast, se a gente vier. Olha o quê? Cara... Nada, não. E então é isso aí, então. Valeu, pessoal, obrigado por escutar aí e um abraço. Eu vou agradecer o Nexus aí também. Que é pior, né? Valeu aí, Nex. Obrigado por ter gravado o podcast. Obrigado por ter gravado pra gente e obrigado por ter editado também. Já antecedência, obrigado pela edição, obrigado por lutar, obrigado pelos posts que você escreve. Só pra lembrar, o Nex, sai toda sexta-feira. Última ano, tá? vou mostrar onde eu vou mandar pra você toda sexta-feira. Não atrasa, não. Então é isso. Tchau pra vocês. Chega. Tchau, um abraço. Toca a música do Change, mano. Vai dormir. O podcast melhor do mundo, podcast mais safado da internet. Falou igual. Sejam bem-vindos ao podcast do... Não, vou começar de novo, pera. Vai. 1, 2, 3. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao podcast do Baile dos Enxutos. EnxutoCast, animal. Caralho, mano. E na mesa hoje nós temos, como sempre, o Sr. Mou. Ih, cara, ele foi pro banheiro, cara. Você tá na privada? Ih, rapaz. Acho que ele achou que você ia acertar e foi embora. Acho que ficou triste, hein? Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. Tá, puta que pariu. Mou. Cara, tá baixo a sua... Ele tá falando? Ele tá. Tá escutando, velho? Não, tá muito baixo. Bem-vindo no túnel, vem pra luz. Deixa eu ver se eu arrumo. Vem pra luz. Tira o pau da boca. Vem pra luz. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao podcast... Meu Deus!